vou embora. Alô, Pedro Raimundo, onde você estiver, aqui vai a singela homenagem deste seu colega goiano Lindomar Castilho, com toda sinceridade. É gaúcha de verdade, de quatro costados. Ela usa chapéu grande, bomba, chá e espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou-me embora. Olha aí, Pedro Raimundo, através do seu adeus, Mariana, quero estender a minha homenagem também ao seu povo, aos gaúchos de todo o nosso querido imenso Brasil. Nem bem rompeu o dia e me tirou da cama, encilhou o tordilho e saiu campo fora. E eu fiquei zangado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Ouço! Cuidado com a Mariana, que ela tem uma açoiteira. Ela não disse nada, mas ficou cismando, e era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Me larga, Mariana, que eu não vou embora. Eita, Mariana danada. Adeus, Mariana. De bigode e cavanhaque lá em casa, basta eu sou. Ela ficou danada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa, jogou porta fora. Eu fiz a minha trouxa e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calo, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. O choro mudou de lado, agora nós estamos por cima. Isso é Reno e João Gomes. Terminou sem avisar, contra fotos não tem argumento. Não custava me falar que da sua parte já não tinha sentimento. Mas você saiu piseiro e piseiro, de beijo em beijo, nem aí se eu ia sofrer. Porque só que a balada acaba, você volta pra casa, eu não tô na sua cama pra te socorrer. Eu não quero ficar com você. Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é. You sentimento, mas você saiu piseiro em piseiro, de beijo em beijo, nem aí se eu ia sofrer. Porque só que a balada acaba, você volta pra casa, não tô na sua cama pra te socorrer. Eu não quero ficar com você. Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é. Eu te amando, meu bem, eu não minto. 8 horas e 50 minutos. Um galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou. No rádio sai a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor. Longe da cidade, pouca vaidade, alma e um coração sem dor. Um beija-flor moreno, num dia sereno, são coisas do interior. Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz. Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz. Feliz, morando cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou. No rádio sai a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor. Morte da cidade, pouca vaidade, alma e um coração sem dor. Um beijo ao flor moreno, num dia sereno, são coisas do interior. Eu vou pra minha fazenda olhar o meu gado, ver a plantação. Hoje tem vaquejada, já comprei a senha, coloquei meus cavalos no meu caminhão. A boiada é dura, meu cavalo vai pra cima. Hoje tem balada no meu caminhão. É fim de semana, vou pegar a estrada, porque vaquejada é minha paixão. Sou vaqueiro e me garanto, pode mandar a boiada. Já tô na final, vou disputar, sou campeão. A boiada é pesada, meu cavalo é show. Meu cavalo é show. O dia clareou, vou pra minha fazenda olhar o meu gado, ver a plantação. Hoje tem vaquejada, já comprei a senha, coloquei meus cavalos no meu caminhão. A boiada é dura, meu cavalo vai pra cima. Hoje tem balada no meu caminhão. É fim de semana, vou pegar a estrada, porque vaquejada é minha paixão. Sou vaqueiro e me garanto, pode mandar a boiada. Vou disputar, sou campeão. A boiada é pesada, meu cavalo é show. Estilo capa louca, campeão dos campeões. Sou vaqueiro e me garanto, pode mandar a boiada. Tô na final, vou disputar, sou campeão. A boiada é pesada, meu cavalo é show. Estilo capa louca, campeão dos campeões. Aí o Alagoano, Velito Expresso, Forro Negro, ele autoriza, aprecia a sangra. Ele vai na cama do boi. Ele vem com mais novo CD, sou vaqueiro e me garanto, cantando vaquejada, vai pra faixa, alô sua música.com, grava aí, chama na direita, vou ter Zé que ele brigar. Aê, joga no copão, sem gelo mesmo, cowboy, velho. Vamos mostrar que bota é diferente, depois duas doses, é assim, ó. Hoje eu quero andar de Lamborghini, liga pro meu time e fala que tá tudo certo. Ontem eu vi ela na vitrine e hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço. E esse seu olhar vermelho e sensual, não mexe comigo que eu tô perigoso. Se meus inimigos estão dormindo mal, é só o resultado do jogo. Ganhamos de novo, né? Deve ser que passo pro amor. Acredita que tá de pé. Grita alto que é pá. Polêmicas, problemas, noites em claro sem dormir. Meninas na cena, parece os bailes de Madrid. O meu som não para de nascer, minha caneta não fica sem tinta. Me adapto, quase mágico, rimando em notas distintas. Quanto tempo faz que eu tô no gás, andando real, andando na paz, cê viu? Cê queria mais, me vê nos jornais, cheio do reais e um fuzil, pra. Joguei o melhor que de melhor, Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça. Somos partes de um, dividido sem brasa. Componentes diferentes numa mesma solução. Não são, não dá pra ver. Se seu beijo é em vão, sua mão não são, não dá pra perceber. Me acho imortal toda vez que me conta ao teu lado só. Só não, do teu lado não tô só. Me diz qual que é do pior. Trap com beijo, beijo com trap. Nós na sacada do S8º. É beijo com trap, trap com beijo. Quer ganhar o mundo de moto de carro. Trap com beijo, beijo com trap. Nós na sacada do 18º. Beijo com trap, trap com beijo. Joga bunda, enquanto eu jogo as onça. É chuva de dinheiro, enquanto essas bunda balança. Essas bunda balança, essas bunda balança. Deixa eu curtir minha onda, eu curti minha onda, eu curti minha onda, eu curti minha onda. Deixa eu curtir minha onda, eu curti minha onda, eu curti minha onda. Hoje eu tô naqueles pique, desce mais um combo de whisky. Hoje eu tô de Black Infinity. PayPal, ui, tá me vestindo legal. Minha cara de marginal, que elas pagam um pau. Yeah, yeah. Escutando o meu som no Spotify. Entra na sua mente e daí não sai. Cada play que você dá, eu fico mágico. É assim que eu vivo, baby. Hoje eu tô de Mercedes-Benz. Lembro quando eu não tinha bens. Pra quem não tinha nada, olha só quanto nós tem. Era 2019, não me queria porque eu era pobre. Agora me chama de preto snob, é? Não fode. Daqui a pouco eu loto meu cofre. Vou ter que mandar vir um carro forte. Minha proteção é Deus, minha Glock. Minha proteção é Deus. Daqui a pouco eu loto meu cofre. Vou ter que mandar vir um carro forte. Minha proteção é Deus e minha Glock. Minha proteção é Deus e minha Glock. Minha proteção é Deus e minha Glock. Minha proteção é Deus e minha Glock. Minha proteção é Deus e minha Glock. Deixa eu curtir minha onda. As beats joga bunda, enquanto eu jogo as onça. É chuva de dinheiro, enquanto essas bunda balança. Essas bunda balança, essas bunda balança. Deixa eu curtir minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Deixa eu curtir minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Eu curti minha onda. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Aquele convite pra beber. só tá aquilo e vão. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu peito. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, você é o nosso convidado. É o nosso convidado. É o nosso convidado. Eu tenho o prazer de informar a todos os presentes que a sua viagem, ao mundo mágico da música vai começar. Com vocês, DJ Marcelo. DJ Marcelo. Radiola, Pirua Negra, Pirua Negra. Pirua Negra, Pirua Negra. De Marcelo. Give me, baby. Pirua negra, pirua negra. Pirua negra. Days are getting longer, and the pain is getting stronger and stronger, and it makes me sad. Babe, hear what I say. But let's talk this thing all over and over, and it makes me sad. De Marcelo. You're not that easy, my darling. You're not that easy to forget. Yeah. Radiola, pirua negra, pirua negra. Pirua negra, pirua negra. Thank you. so sweet to me, I'm irresistible, I'm so adorable. But once you've looked, your goose is cooked, you'll go, la la la. Sweet to me, you're the only one for me, la la la. They're sure to pass a law against me. My touch will paralyze, my eyes they hypnotize. You can't walk by, you'll have to try me. La la la, sweet pea, you're the only one for me. La la la, they're sure to pass the law against me. All the girls look at me, starry eyed, they throw away their pride. Then they all. Where can I go to just to find someone like you? You'll be no